request ABC clearance to São Paulo. Go 1399 and right Scott. Ready, go 1399. Eu chamei a 3 ou a 4, pronto, pode esperar na minha. A torre, eu chamei a 3 ou 4, pode esperar da 10, tá pronto. O chamei a 3 ou 4 ali, decola sem a parada. Aqui, ó. Autorizado ingresso, decolagem, piscina 0 sem parada, o vento 100 graus com 11 nós, bang da Gol, aproximadamente tem umas 2 milhas pro externo. Quem decola, 6, 3 ou 4. Papa Romeo, Delta Sierra Alfa, já cruzou o eixo de decolagem da pista 17, mantendo 1000 pés no corredor axé. Chama o controle agora em 120.8, bom voo. 120.8, bom trabalho. Gol 755 para informação, Bravo Eco 36, mantendo a linha litoral sul, à sua direita, altitude de 1000 pés, não interfere na sua aproximação. Airbus da Oceanera Avianca tomando posição para decolagem de pista no zero. Reporte quando baixar travado, gol 755. Aí embaixo travado, vai passar o externo, gol 1755. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, gol 1755. 120.85063, gol 1399. Gol 1399, read back correct, report startup or text. I call to push back and startup, go 1399. Oi, Salvador, boa tarde. Trip 241, ponta do ponto de espera da mão. Como já? Sempre o Trip mantém o ponto de espera, por gentileza. Trip 5241. Então, 3560, boa tarde, estando a indicação, chega da Mari, desce e mantenha nível 050. Do plano de voo. Nível autorizado 360, da El Leda Beach. Pista 1-0 com primeira curva à direita. Acione 5065, frequência do controle 120.8. 360 para o Galeão, pesuro 10 até Smart e depois conforme o plano. Da El Leda Bridge, 5065, transponder 208, controle. 40, 3 ou 4. Solo Web 57298, pushback e saneamento. Web 5729, coordenando a equipe de sol, reporte para táxi. Livre pushback e saneamento, reportará para táxi 5729. Do approach to the Trinocity 5487, Archie Dark Project. 35487, good afternoon. I'm on arrival. Cockpit entertainment tank flight level 060. Flight level 170, and we are ready to receive them. Send it flight level 060, 35487. We are descending to 060 to 5487. 755 no solo de Salvador 22, direita, Olivrar, chama o solo em 120, 19. Olivrar 29, vamos na 7. Milhas, rumo Nordeste, Papa Alfa 32, mantendo no 1500 pés. Próximo aviso, não avistado. Mantenha restrição de velocidade 135.0. Mantenha restrição. Galeão Salvador, Oscar Tanguasca, no Pradé de Paris. Oscar Tanguasca, vou na Praia do Rodatório para ingresso no circuito, chama a mesma, na sequência 198 do Sinal 95. Vou na Praia do Rodatório, chamará 198 no Sinal 95. Alfa Juliette, 28, gol no 755. O Romeu Romeu Golf, servido, descida para 2000, está com tráfego no 10 e visual. Mantenha 3 mil pés, aguarde cruzamento, para Romeu Romeu Romeu Golf. Já está todo o cruzamento, senhor. Está exatamente em cima do tráfego. Vou be 390 or 380? 360, go on 399, 360. Ok, 360. Low 1399, thank you. Solo Web 5729 está com 3 e 15, Guarulhos e 127 a bordo para táxi. Web 5729 autorizado táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 1097. 1097, o ajuste. Autorizado táxi via Índia para o Ponte Vera do 10, lá de Matanjo, 98, decimal 95, objeto 5729. Obrigado, boa tarde. Decola da presente do Pato Iberê com proa do Fora da Ponta. Reporte fora do solo, vento 090 graus com 089, altímetro 101 no meio, guardião 05 do Pato Iberê com proa do Fora da Ponta. Oscar Tango Oscar informa o tráfego, um esquilo, helicóptero da Polícia Militar do Estado, irá decolar do pátio a lateral da pista 17 sem interferência. Afirma, senhor, grato, sempre do tráfego, Oscar Tango. Torre Salvador, muito boa tarde, objeto 5729 no ponte de 0, pronto. Ando. Webjet 5729. Dos novos da web, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, jet 5729. Gente, complete final de time torre, 1-8, sinal 95, bom pulo. Obrigado, boa tarde. Romeu, Romeu, Romeu Golfo. Papá, triplo Romeu Golfo, continua a aproximação, time entrou no 0, no 7. Atenção de pouso 1-0. 1-7, após ida, na atenção circular para 1-7. Sim, se cancelar para circular o 1-7, será o número 2. Já tem um CIUS na final do 1-7. Matheus. Tem condições, a intenção é cancelar? Após fibra. Certo, então reduza por gentileza. A intenção é então pousar logo o CIUS na 1-7 e aí após circular a retaguarda do tráfego. Matheus, reduzindo aqui. O Oscar Tango. Oscar, tem condições de deslizar até o pouso? Afirma, senhor, já está na curta, na final, senhor. Afirmativo, livre pouso, pista 1-7, o vento 090 graus com 1-0 nós. Livre pouso, Oscar. Papai de bom. Guardião 05, fora do solo, fora da palma. Afirmativo, mantendo no eleitoral, guardião transferência, guardião 05. Guardião transferência, 05. O papai triplo Romeu Golfo, reporte visual com o CIUS na curta final, pista 1-7. Fibra, tem que passar o fibra do papai. Tá pronto para cancelamento, o papai triplo Romeu Golfo? Após fibra, mais 30 segundos. Não compreendi, muito baixa a intensidade. Mais 9 segundos para cancelar. Sente, reporte quando pronto. O Guardião 05, a intenção é patrulhamento? O Guardião 05 está com o POB 02, seguindo para pouso no DPT, Departamento de Polícia Técnica. Pronto, na 1-0, objeto 5729. 5729 autorizado, decolagem pista no 0, 090 graus, com 09 ao vento. Autorizado a decolagem da 1-0, objeto 5729. Romeu, Romeu Golfo cancelou, já circulando para o 1-7. Afirmativo modificado aos 2-7, prossegue agora com o rumo à esquerda, final do 1-7, base pela direita, reporte na final da 1-7. O papai triplo Romeu Golfo, agora o comando é fixo. Tudo comando, trem retrato. Retrato, sim, então reporte baixar travado, por gentileza. Opa. O Guardião 05, DPT, é o Delta Papatango, Departamento de Polícia Técnica, fica em que setor, por gentileza? Centro da cidade, no centro da cidade. Sente, te aguardando transferência. Transferência. 5487, reautorizada, desça para 3.000 pés, ajuste na 097. Clear to 3000, trip 548, Fada. Informe o Oscar Tango Oscar no solo 28, confirme o pátio. Sente o Oscar Tango Oscar tem condições de realizar o backtrack livrando a Taxiway Quebec? Agilizando é ponto de pista livre. O Guardião 05 confirmando apenas o comandante. Comandante César Ricardo. Então, 5729 da Web, decola 229, chama o controle 120.8, bom voo. 120.8, Web 5729, obrigado, bom trabalho. Igualmente, bom domingo. Pra gente. Tomei o meu Golf na final da 17, baixado, checado. Aguardando apenas a pista livre, João meu Golf. Meu Golf. Afirmativo, mantenha a posição na Quebec, aguardando instruções. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, altímetro agora 1017, vento 100 graus com 10 nós, livre pouso, pista 17, o Papá triplo Romeu Golf. Livre pouso 17, Romeu Golf. 3.000 em subida da El. Objeto 5729, boa tarde, contato radar, saída da El Lida Bridge, sub mantenha 360. Subindo 360, 5729, poderia voar da El? Fica na mesma frequência, é, ingressa na Taxiway Mike e faça o backtrack na Mike, tem condições? Pronto, realiza o backtrack na Mike e mantém o ponto para da Quebec aguardando o ingresso via pista. Quebec pode chamar a torre? Autorizado chamar a torre na frequência 198-395, Vitor, Mike, Quebec. Muito grato, cara. Controle 395, boa tarde, o 150. Quebec, boa tarde, altímetro 1017, reporte curto, sinal pista 17, tem fixo. Passaremos, curta da 17, mais Quebec. Papá triplo Romeu Golf confirmando, é pátio 5. Afirma, está livre até aeroscar, estacionar frequência livre, até a próxima, seu solo foi aos 29, Papá triplo Romeu Golf. Coordenando a equipe de solo, reporte para ataque. Sente frequência livre para a coordenação, Guardião 05. Approve the taxi until holding point via India. Holding point, contact tower frequency 118.95. QNH 1017. 1017, taxi approved via India. And holding point, tower 118.95 for 1399. Gol na 077 após o táxi da aeronave estar sua retaguarda, correndo equipe de sol, reporte para táxi. Ok, após a aeronave da retaguarda, está autorizado, chama táxi. 077. Então 3560, 3L, LS, XUI, pista na zero, reporte estabilizado. Na 077, confirma estimada para FUT? Reference Camp Cortina District 2000, 5487, send it to 2000 feet, QNH 1017, cleared LS X-ray, runway 10, report established. I will call back when established, establish a localized 5487. Roger. 3, double 9. Clear, line up and take off from A101017, go 1399. Victor, Mike Quebec, no solo de Salvador, 34, autorizado do TAX até... autorizado Beck Trek até a DEI, achasse na sequência livre até a próxima, Victor, Mike Quebec. Oscar, Tango Oscar, ingresso via pista, seguindo o tráfego à frente até o pátio 4, o Oscar, Tango Oscar. 925, autorizado Brasília, via Ampezulu 17 até Apino, após conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída Arbor, transição Elefa. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5077, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília 360, Ampezulu 17 até Apino, até Apino. Fazer um zero com direita Arbor Elefa. 5077, transporte 208, voo. 1925, atejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 06. Taxi está 3217, POB é de 144, autonomia 0315, alterna. Confirma a alternativa, Galeão? Vou baixar e travar. 5, obrigado. Altímetro 1017, contra aproximação, guardando pista livre. Afirmativo, baixado travado, aguardando da 3560. 0, alterna Campinas, 3 horas e 20. Voo na 077, autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Samé Torre, na frequência 118, decimal 95, QNH 1017. Via Índia, ponto de espera 295, boa tarde. Tráfico Salvador, boa tarde, passaria do 9. Confirmando passaria do 2231 na frente da Oscar para Barreiras. Passaria 2231, a formação Oscar confere, aguarde cópia. Aguardando cópia 2231. Então 3217, autorizar o táxi até o ponto de espera, irá seguir o bang da Gol. No ponto de espera chamar a torre na frequência 1118 decimal 95, QNH 1017. Com 10017, iremos até o ponto de espera, segundo aeronave da Gol. 1895 a torre lá, TAM 3297. Bom, né? 36, taxi departure 120 decimal 8. 208, go 1399. And contact the tower on frequency 118.95. 118.95, thank you, bye bye. Ponto espera, 1077. Uma benção. 3999. 1399, read the contact, dial departure, climb and maintain flight level 360. Dial departure, climb and maintain level 360, go 1399. 0, Momo após direto destino, pista na 0 com primeira curva à esquerda. Acione 5066, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Barreiras 180, saída bomba após direto, decolando a 0, curva à esquerda, aciona 5066, controle 1208, passaria do 2231. Passaria do 2231, irá fazer Momo, VATAP após direto destino. Momo, TAP após direto destino, 2231. Cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, remota 14. Reporta na 2231. 288. Eu recebi o 2.0, poderia confirmar a alternativa? 1288, trip 5241. 2.0, 288, 5241. 395, 3LS, X-Ray, pista 90, reporte estabilizado. 3LS, reporte estabilizado, 3LS. Tá 3560 no solo aos 39, libere à direita e chame o solo 121.9. A chamar o solo 219, até logo, tá 3560. É. Estou na escuta do solo. Prossiga na escuta. Zero, o vento é de proa com 089. Vento tem baixo checado, vento de proa, obrigado. Positivo. Reporte para posicionamento. Reporte para o 2231. Alto Salvador, boa, 3560, livrou, está na pergunta. São 3560, autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, no 3560. Portão de Salvador, boa tarde, web 6720, que está ótimo. Web 6720, boa tarde, está na identificação, chegada bom, que Deus se mantenha 060. 4206, reduzir velocidade para 1909. Autorizado, desça para 2000 países de última 07, livre LS e X-Ray pista 90, reposta estabilizada. 2000, chama estabilizado. Siga. Autorizado, corredora Cheia 500 pés, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Solo Salvador, passarelo 2231, na 14, pushback, acionamento. Passarelo 2231, coordena com a equipe do solo, reporte para táxi. Reportará para o táxi, 2231. Foram 395, complexo canal de torre, 118, decimal 95. 295, obrigado, 295. O voo no 077, só para informação, tem um Boeing da companhia que encontra-se a 8 milhas da cabeceira 10. Ok, tem esse 077. O Tripe 5487, no solo aos 42, direita 1219, o solo. Pita, levando o Tripe 5487, no solo 1219. Torre Salvador, boa tarde, 395, uma milha para externo. Boa tarde, vou no 395, aguarde a autorização de pouso. Na escuta, guardando, 395. O voo no 077, decolagem autorizada, o vento 110 graus, 8 nós. Viva decolagem 077. 487. Pega o 5.4, 35, 487. Bono 395, pista 10 livre, está autorizado o pouso, vento 1-0 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 1-0, Bono 395. O Salvador, passaria do 2231, acionado para táxi com 34 a bordo, 7 horas e meia, alterna Brasília. Oi, muito boa tarde. Boa. Brasília, confirma? Afirmo, Brasília. Autorizar táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, quem negar no 097. Autorizar táxi, ponto de espera, via principal, ponto de espera 119, 95, 2017, 2231. Passaria 2231, frequência da torre é 118, decimal 95, quem negar no 097. Como dito, 118, 95, 2017, 2231. Sim. Voo 1925, aguarde. Pós-passagem do ATR da Trip na remota 14, coordene com a equipe de solo, reporte para táxi. Titan 3217, mantenha o ponto de espera. Temos mais um tráfego da Azul. Aguarde a autorização para ingresso. Olha. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, informa sua posição. Informação 3217, decola separada se for preciso. Gente, informa a Embraer da Azul, já passou externo, ok? No solo aos 4-5, libera a direita, 1-2-1-9, o solo. Olha, vai direita, 2-1-9, vou no 3-5, obrigado, boa tarde. Boa. Alô, Salvador, vou no 395. Ouro 925 para cima. É o 395, livramos. Ou no 395, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Já Alfa antes da Juliette, estou no 395. Romeu Oscar Bravo, livre o sobrevoo na região da Pituba, mantém escuta permanente e reporte quando livrar a área da Pituba para prosseguir para a Serra Índia com Índia. Ali mantém, tá 3217. Informação em curso é a Oscar Pronto Cópia? Pronto, 755 autorizado com fins via UP Zulu 16, nível 360, saída da EL, Leda Bridge, pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5102, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para confins, UP Zulu 16, da EL, Leda Bridge, porta 10, 5102, responda, motor 208. Ou no 755, atejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 08.